trabalhando, tio. Quanto tempo já não perdi fazendo isso? Ou sei lá, quanto tempo ainda posso ganhar? Mas independente disso aí, tanto faz, mano. Quem faz por amor não fica somando quanto lucrou, quanto tomou de prejuízo. Isso mesmo. Faz e independente de quantas pessoas vai escutar também. Entendeu? Misturando ódio e amor na profissão. Perigo que eu exercito mesmo sem ganhar um tostão. Não sou remunerado não, só que eu também não sou coitado, porque eu faço de coração. Sentimento sempre é meu costume, levo tão a sério que às vezes eu me pego tendo ciúme. Dos caras que espaço conquista, penso, foda-se, eu também tenho talento. Faz hora que eu tô na fila, militando, esperando a minha vez, lutando. Mas parece que efeito não fez, tanto faz, isso não tira eu do combate. Independente se são hit ou um que não track, suave. Vou mantendo foco na missão, então, nem que a mesma seja eu batendo cartão. É João, posso dizer que tá osso. Quantas rimas não foram escritas no meu horário de almoço? Rapidão, pensa, versa, erra, paga, esquece, lembra, para, tenta. Na capela, emenda, fala, arrebenta, fecha a letra, entra, treina, atrasa. Volta, fode, advertência, o cartão não passa. Aqueles que quer ser correria, nas baladas de madrugada, dormindo de dia. Por isso que eu não paro, meu bom, nem que eu morra ouvindo só do Gil Ponês, que eu tenho dom. Rimo no chuveiro, rimo na hora do jantar, tipo uma oração, mando uma quando acordar. Rimo na alegria quando dá vontade de chorar. Rimo pra me frisar, isso é importante. Rimo no chuveiro, rimo na hora do jantar, tipo uma oração, mando uma quando acordar. Rimo na alegria quando dá vontade de chorar. Friso a importância disso, a importância. Claro que a família vem primeiro, mano, mas quantas vezes não me flagrei com os fones, minha filha me chamando a horas, querendo atenção. Eu de chapéu atolado com a minha revolução oculta, súbita, tão particular. Preocupado com a meia dúzia que vão escutar. Se hoje eu morrer, diz quem vai chorar? Sem coral com meus fãs, meus familiares. Volta lá, se queixar, esses sim são meus fãs. Enterrando Paulinho, nossa porra de zapsão. Sem clã, sem família cordial, meia dúzia dos parceiros do colegial. Eu penso muito nisso, nós faz cara feia e é tão vulnerável. A um dedo no gatilho, responde depois disso. Tanto faz quantas vezes cê gritou que o rap é compromisso. É hora de acordar, essa do Rashid às vezes me sugere que estou a sonhar. Daí escuto, acendam as luzes, minhas rimas soarão alívio. Por mais que hoje elas soem como cruzes, que eu carrego não nas costas, na alma. Sozinho mesmo, pra mim mesmo, eu bato palma só, pois ramelaram na missão. Sempre achei que eu conheci os verdadeiros, mas não. Rimo no chuveiro, rimo na hora do jantar, tipo uma oração, mando uma quando acordar. Rimo na alegria quando dá vontade de chorar. Rimo pra me frisar, isso é importância disso. Rimo no chuveiro, rimo na hora do jantar, tipo uma oração, mando uma quando acordar. Rimo na alegria quando dá vontade de chorar. Friso a importância disso, a importância. E eles nem chamam que nós faz de arte. Sou pique, aqueles vira-lata que defende o moço sem carne. Polivalente, autodidata, faz rima base, mixa, masteriza, scratch, encarte. E como se não bastasse, faço os eventos pra mandar as rimas, mas não passei de fase, por mais que eu priorize a qualidade. PhD, curso essa porra desde os 11 de idade. Verdade, nunca tive ambição, como eu ia se o rap nem ganhava premiação, nem nada. Só vi morte nas quebradas, vira e mexe, vejo os caras jogar toalha. Sai correndo, não quer saber de mais nada. Vender droga, outros estão de calça apertada. Diz que é pra catar a mulherada. Cadê o amor pela parada que eles tanto jurava? Sem saída, paga de pato feio. Eles adoram ser chamado de coitado, eu odeio. Talvez seja essa a diferença dos que entende a importância, dos que estão só marcando presença. Do corpo, ausência de espírito, o rap tá morto. Se depender só desses pico, mas vou firmar meu compromisso. Desisto não, já me imagino velhão lá resistindo. Rimo no chuveiro, rimo na hora do jantar, tipo uma oração, mando uma quando acordar. Rimo na alegria quando dá vontade de chorar. Rimo pra me frisar, isso é importância. Rimo no chuveiro, rimo na hora do jantar, tipo uma oração, mando uma quando acordar.